Não, sexo é uniforme, quando ele fizer a boca de sala, reporte para ingresso no pátio principal. Reportará para ingresso no pátio principal, ao sexo é uniforme. Posso estar na pronta, Chiné 6211. Chiné 6211, autorizado, alinhar e decolar, piso no zero, vento, calmo. Autorizado, alinhar e decolar, 10, Chiné 6211. Possibilidade de voarmos duro, Chiné? Passa 2229, confirme a proa do desvio por quantas milhas? Está mantendo agora a proa 070, mais umas 20 milhas. Está autorizado, vou ali a Duna direto. Passa 2229, livre de desvio, aguarde. Vai aguardar 2229. Azul 4958, contato radar para uma posição coral. Da presente, voo na proa de TAP, reporte unidade de destino, registro do meu 095. Patango Whisky Yankee Uniforme, chame Centro Recife na frequência 125.45, aperna 126.85. 2545, 126.85, Whisky Yankee Uniforme. Para informação. O Robson 44, mantendo 510, próximo à Duna, não irá interferir na aproximação. Está ciente, 2775, monitora de perto. Fechando a minha 225, autorizado de direto elétrico. Direto elétrico, 225. São Lima, Papa Aquilo, prossiga. Gente, reporte na Papá para ingresso na pista. Lima, Papá Aquilo. Dois Salvador, gol 963 para o táxi. Estamos com 174 a bordo. 174 a bordo. 3 horas e 34 minutos de autonomia. Alternativa Campinas. Gol no 963. Autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0 via Pátio, Taxi Índia. Reporte pronto no ponto de espera, KNH no 0, 15 agora. Homem 15, livre táxi, Pátio, já vai chamar a posição da 10, gol 963. Poxa, na 6211, decolado aos 28, chame o controle 120, decimal 8. 208, bom dia, 621. Azul 2775, tô aí. Chanel 6211, contato radar na decolagem, subavia, saída São Bruno para o nível 360. São Bruno para o 360, Chanel 6211, alguma possibilidade de guardão, ou lida? Chanel 6211, apoio 2000 pés cruzado, lida. Após 2000, lida, 6211. Afirmo, já... Autorizado, reporte pronto para o táxi, azul, 14 horas. Oi, Salvador, bom dia, o azul 2775, final da 10 a 4 milhas. Costa azul, 401, contente de solo, após o gol, a retaguarda, tem livre de acionamento, reporte táxi. 2775, autorizado, pouso, pistão no 0, vento, calmo. E pouso, pistão no 0, 2775. Azul com a 201, mantém a posição, aguarde o passagem do tráfego da Gol e prossiga com pushback. Azul com a 201 no solo. Mantém a posição, aguarde a passagem do tráfego da Gol agora no 95 e após continue o pushback e reporte táxi. Aguarde a passagem do Gol, nossa retaguarda, depois prossegue no pushback, obrigado. Solo, Alfa X Uniforme na saída do pátio 3, pronto para ingressar no pátio 1 na posição 03. Gente, Alfa X Uniforme, aguarde para prosseguir. Fique na frequência do solo agora, 121, décimo 9. Aguardo, Alfa X Uniforme. Fiquei com o Alfa X Uniforme, frequência do solo, 121, décimo 9. 30.622. Controle, o passamento 2229, ideal de descida. Gol no 093, para a cópia, chame agora solo 121, décimo 9. 109. Passos Altos. Azul 4958, 243, hotel, sua dígita 095. Deixa eu pegar 1.400. Gol 1963, autorizado em AIM, mantente no zero. Autorizado em AIM, mantente no zero. Gol 963. 30, limite radiador, está zero, salvador. De 958, controle. Vetor para sequenciamento pro 040 direita. Ele está com a canção 260. Então vamos continuar as coisas. Gente, Lima, Papaquilo, bom dia. Silvio, que está na pro 070. Salvador, azul 498, alguma indicação de velocidade? Eu mantenho 240. Azul 4958, através da razão máxima. A velocidade máxima 240, autorizado 498. Sul 300 graus, 049. Iniciando decolagem, pista do zero, gol 1963. 09, o número 2, aproximação. Atende como número 2, 9060, reduzindo para 240 nosso. Passaria 2229. Passaria 963, decolado 234, chame o controle 120, décima 8. 208, bom dia, obrigado, gol 1963. 290, correção de deriva, 5 graus à esquerda. 5 graus à esquerda, passaria 2229. Salvador, Salvador, bom dia, gol 963, nação, gol 1. 1963, contato radar na decolagem, supervia seleção voando para o nível 360. Para o 360, fiação com 1, voo 963. Voo 1963, após 2000, faz autorizado Leda. Após 2000, Leda, 1963. QNH 105. 105 agora, 2229, reduz a velocidade para 220 nós. Olive, novo limite, radar e velocidade para aeró. Então para 220 nós. Para 958, desce para 2000 pés, aguarde o último vetor para o localizador. Descendo para 2000 pés, aguardando o vetor para o ILS, 498. Linha 211, chama o centro Recife na frequência 128, decimal 35, a perna 125, decimal 1. 2835251, ainda 6211, obrigado, até daqui a pouco. Ponte Aérea Vapá. Controle, o passarelo 2229 tem condição de manter 160 nós, se for preferível para a senhora. Passarelo 2229, reduz a velocidade para 1970 nós, aguarde resumir a prosseguir. Passarelo, então para 1970 nós, passarelo 2229. Bom dia, 093, ponte Aérea 190, pronto. Bônus 093, bom dia, após o início da rolagem da Embraer Azul, autorizada a linha manter no zero. Após a Azul, a linha mantém no 90, 093. Bônus 093, mantém a posição, aguarde para prosseguir. Mantendo. Cuidado, Alemã T, gol no 093. Alemã T. Salvador, azul 498. A parte do está autorizado o procedimento, tem condições de interceptar por meios próprios. Autorizado interceptar no Estapro Azul 4958, reparto estabilizado. Estapro então está autorizado interceptar o localizador, reparto estabilizado no ILS 498. Passarelo 2229, autorizado interceptar no Estapro, desça para 3000 pés, ajuste no 015. Assente autorizado interceptar no Estapro, desce para 3000, passarelo 2229, 1015 ajuste. 08, boa. Controle Salvador, bom dia. Azul 4201, cruzando 1000. Azul 4201, contato radar, subotar o nível de voo 320, saída São Bruno. São Bruno, 320, Azul 4201. Bom dia, voo no 649, cruza 220 para 1960 com a Delta. 1649, bom dia, autorizado chegar da Banff, desça para o nível 050, ajuste no 015. 050, 1015, voo no 649. E chame o controle Salvador no 20.8. E ele, chama o Salvador mais. Estabilizou azul 4958. Azul 4958, completa sinal, chame torre 118 do sinal 95. Agora com a torre 11895, azul 4958, bom dia. Bom dia. Papá Romeu, Zulu Charlie Mike, mantém as condições visuais, o número 10, corredor axé, ajuste no 015. Vamos usar no 5, Matheus, corredor axé, Zulu Charlie Mike. Isso. Ambulância no centro Recife, 128 decimal 35, alterne 125 decimal 1. 2235251, obrigado, bom dia, 963. Azul 4201, autorizado direto Leda. Direto Leda, azul 4201. Bônus 03, decolada 41, controle de Salvador, 199, decimal 8, coxa 120, decimal 8. 20893. Estou em Salvador, bom dia, azul 4958, campo à vista, embaixo travado. Azul 4958, voo autorizado, sistema 0, vento variável. São 29. 24958. Bônus 093, após 2000 pés, autorizado direto Elefa. 2000 Elefa, obrigado. Passarão de 2229, prossiga para 2000 pés, suporte estabilizado. Já está estabilizado, passarão 2229, excelente para 2000. Tenente, aguarde transferência de comunicações, passarão de 2229. Guardando transferência, 2229. Passarei 2229, completa sinal de chame torre, 118 do sinal 95. Torre Salvador 1895, obrigado, passarei 2229. Papá Romeu, Júlio Charlie Mike, autorizada subida para o 065, quando possível estimado para pouso. Estima 1050, se autorizar, o ideal é 255. Autorizado direto do destino, Júlio Charlie Mike. Grave, Mike. Azul 4958, Salas 44, libera a direita, solo 121, decimal 9. Libera a direita, 119 ao solo, azul 4958. Pouso autorizado, pistão 0, vento variável 2-9. Livre pouso, passarei do 2-2-9. azul 420, emissão Centro Recife, 128, decimal 35, alterne 125, decimal 1. Qual é a secundária? Secundária 125, decimal 1. 235, 251. 2649, cancela a distribuição de altitude, deixa para 2000 pés, a lista no 095, autorizada no X-Ray, reporte estabilizado. Está estabilizado, vou no 093, controle. Azul 4201 na escuta. Obrigado. Azul 4201, sendo centro Recife, 1928, decimal 35. Estabilizado visual, ano 649. Ano 649, completa sinal Chame Torre, 118, decimal 95. Vai chamar assim, Maria. Ano 649, copia o controle. Diga terra, nave de espaço. Ano 649, continue para sinal, seu bar fica livre. Ah, tô escuta, agora 649. Azul 49, pouso autorizado, pitão no zero, vento variável 2 norte. Eu recolho na 10, meu nome é 219 ali. Chiavo Fosca, taxi autorizado, chambre ingresso. Papa Romeo Zulu Charlie Mike, serviço radar encerrado, 52 milhas sudoeste de Salvador. Para serviços de informação e alerta, somos Centro Recife, 128 decimal 8, ao TERN 126 decimal 0. 128 decimal 0, informação e alerta, Zulu Charlie Mike. Charlie, Salvador, bom dia, 4234 Azul com a EMA. 4234 é Salvo 219. 219. Salvador, é o Rio 5973, próximo ao ponto de espera, dono zero, pronto. Rio 5973, autorizado, ingresso decolagem. Dono zero, vento 320 graus, 029. Ali, decola dono zero, 5973, Rio. Pega o fiasco na área e manter pista no 7, chame pronto de decolagem. Mike Uravanca, Uniform Roger, contact Fairfax. 973, decolou 07, controle Salvador, 120, decimal 8. 208, obrigado. Controle Salvador, Rio, siga 973, bom dia. Rio 973, bom dia, contato radar, suba para o nível de voo 330 via saída da PUCA. 330 PUCA, Rio 5973, quanto possível, Aru? Rio 5975, deixa a via chegada Bomediana para o nível 050. Via Bomediana 050, 5975. Serra Gofioso, gosto de estar aqui com a 7, vento calmo. Rio 5973, autorizado direto Romeu Fox 018. Romeu Fox 018, muitíssimo obrigado. Sinal 73. Tiago Fiança, decolou 1-0, curva esquerda e cruza o campo. Iniciando o cruzamento, Serra Gonçalves. Até Romeu Golfo, prossiga. Isso é Golfo Sobrevão, retorna em mais pelo setor norte. Gente, até Romeu Golfo, mantém-se condições visuais e adiciona 0 no 5. Depois ela avisou com o remédio até Romeu Golfo. É, Golfo Fiasco, chame controle de Salvador, 120, decimal 8. 120, decimal 8, tá no Golfo Fiasco. Controle Salvador, o Papa Romeu Serra Golf Oscar decolado da 17. Papa Romeu Serra Golf Oscar, mantém as condições visuais, ajuste no 0 no 5. 1-0 no 5, Serra Golf Oscar. bom dia de novo, 3597, próximo ao ponto de espera, pronto. O 3597 anel decolar, pista no zero, vento 340 graus, 02. Anel decola até 3517. Torre de Salvador, bom dia, Goma 092, informação extra. Goma 092, autorizado via chegada Bomed 1, no nível de voo 060. Via Bomed 1, nível 060, Goma 092. Papa Romeu, Hotel Romeu Golf, chame Torre, 118, decimal 95. Vai chamar a Torre, Hotel Romeu Golf. Em 5975, deixa para 2.000 pés, ajuste chama 015, autorizado sinal LSX, reporte estabilizado. 2.000 pés, 1015, ponto estabilizado, 1.000 pés. Setor. Vento calmo, vento em Salvador, calmo, vamos lá. Vento calmo, chamando o solo, até Guimar, até Roma Golf. Rio 597 para o East, chame Centro Recife, 125, decimal 45, alterne 126, decimal 85. 2545, 2085, obrigado, senhor 963, Rio. Mais para a Polifano, contacte São Papá. O 3597 Coloso no 5, controle de Salvador, 1, 2, 0, 10, 1, 8. 2, 0, 8, muito bom dia. 2, 0, 8, muito bom dia, 3597. 3597, contato radar, suba via Arvoruna, nível de voo 360. 7, via Arvoruna 360, para 3597. Hotel Romeu Golf, sim. Fala no 7, para começar a vir. have any on me clear to take off, runway 17, wind calm. Estou levando 3517, beleza para o de Alepa? Estou 3517, autorizado Alepa. Tá, segurando para 3517. Até o Tamai, quem é que é, solicitamos autorização de reboque da posição remota 1-4 para a posição 1-0 do Pationo. O reboque chamou 2-1 no decimal 9. Entra, Mará. Mike Bravo, Papatão Mike Bravo uniforme, radar contact, climb up level 220, mão de passe. Level 220, mão de passe, Mike Bravo uniforme. Cancelado as restrições de altitude, do separador do meu país, ajuste no 0.5. Autorizado final LSXI, reporte estabilizado. 2010 autorizou o livro das restrições, 1.095, chamará estabilizado e LSXRay 1.0, ou 1.092. Salvador, ou 1.233, próximo ponto de espera da onde, né? 1.233, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 1.233. Papatango, Mike, Bravo uniforme, Sunny Left, Heading Momo. Turning left, heading Momo, Mike Bravo. Salvador, Sun 4753, qual a informação eco? Sun 4753, autorizado de chegar da Bank, desça para o nível 050. 050 na Bank. E 5975, completo final, chame Torre 118, do sinal 95. Papão? E 5975, controle? Torre Salvador, Rio 5975, fui LS, pistão no zero. Rio 5975, pouso autorizado, pistão no zero, vento 330 graus 029. Sente, me pouso, pistão zero, Rio 5975. Vamos 233, o Nery manter a pistão no zero. Ali mantém, vamos 233. Atacando o Mike Bravo Uniforme, Slice Attack Position.